passa, o tempo passa, o tempo passa, as coisas mudam, as coisas mudam. E só os melhores fazem a diferença. Treme tudo Vanguard. Treme tudo Vanguard. Agora, o novo xodó da região do Salgado. Só quem tá solteiro vai gravar um vídeo agora, vai gravar um vídeo. Vou ligar aqui meu WhatsApp rapidinho. Você que tá solteiro aqui na festa do Vanguard, liga pro teu amigo Canoa, que tá lá na casa dele agora, isso. E fala assim pra ele, meu amigo, eu tô aqui no Vanguard, ó. E quem tá casado, fica em casa, é. Quem tá casado, fica em casa. E os solteiros com vocês. É tchau pra quem namora. Tchau. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Eu tô no... O meu parceiro Jefferson Mais, fala, Jefinho. É tchau pra quem namora. Tchau. É tchau pra quem namora. Tchau. É tchau pra quem namora. Quem namora, quem namora. Quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Pra aquecer um pouquinho! E ela me chamou e falou que gostou e quer. Tá bonito! Eu falei, calma, amor, espera, por favor. Deixa... Anderson pintou! Fala, Anderson, Anderson! Ela sentou e gostou, quicou e gostou. Embolou pro chefe, me chamou de amor. E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Sábado e domingo é a vez do município de Magalhães Barata. O Festival do Caranguejo, o bairro novo. Vanguarda e chega por lá. Família Teixeira. Chamando de amor. Sabe como é que se faz então? Evoluiu. Vocês. Ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Quem sabe canta. Vai brisa na vibe do Kevin e o Cres. No tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG. Pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin e o Cres. No tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG. Pode começar a descer. A veridosa não vem de... É pra que seja lá no pet. Vem passando em mim sensualizar. Chá comigo, chá comigo. A veridosa não vem jogando. Abre, fecha, picadinho. Vem passando em mim sensualizar. Eu dou aquela sardinha. As meninas sarrarem de montão. A gente vai fazendo uma festa bastante eclética pra todos os gostos, todos os públicos. Já já vai ter saudade, vai ter carimbó, vai ter merengue, vai ter pagode, vai ter o hino do Remo, do Paysandu. Porque o Vanguard, ele toca tudão, mas é tudão de verdade. Embraça tudo. Juscelino! Agora as novinas de plantão, chama ela, chama ela, chama ela, chama ela! Pode chamar que ela vem! Chama! Pode chamar que ela vem! Mexendo o peitinho, balançando a bunda também! Mexendo o peitinho, balançando a bunda também! Olha como ela tá toda gostosa, toda gostosa! Olha como ela tá toda gostosa! Como ela tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Olha, família, estou aqui com o documento da Fernanda Rodrigues Lima. Alô, Fernanda. Se você tá aí, Fernandinha, dá um chega aqui no comando. Seus documentos estão aqui, tá bom? Ela tá... Fernanda Rodrigues Lima, rapidinho. Essa amiga tá até... Paulino, segurança! O Miki. O Rafael do Chapadão. Qual... E claro, qual pressão? Qual vai esquicar? Qual vai entrar na pista? Aniversário do meu parceiro Robson. E o Cruzeiro do Candeua ganhou, meu irmão. Robson, parabéns pelo seu aniversário, maninho. Muitos anos de vida. Valeu, Robson, você venceu. Voy a negar. ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! fazendo um beijo, botão. Explode tudo! É, nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Pra quem vem de Boa Esperança fazer um vídeo, mano. Olha o nego bandoleiro, tá comigo desde cedo. Hoje é motorista particular. Vai com o budão. Vai com o budão. Vai com o budão. Carlos Mão. Vai com o budão. Bora, Carlinho. Vai com o budão. Esse é o fim. Oh, sunshine, wait a long, long, long, long. Vai, Carlinho. O meu parceiro Kel tá ainda! E o da Modesto, primeira dama do Vanderson. Olha o Batatinha por ali também pirando tudo! O Batata já cantou bem alto comigo assim, ó! Foi até bom te encontrar. Mas é o vanguarde. Eu amo. É. Mas é a putaria. Ah, moleque doido! Mas é a putaria. Um abraço também pro Rinildo, o Renatinho, lá de Porto Alegre! Mas é a putaria que eu amo. Ele tá no vanguarde. Mas é a putaria que eu amo. Explode, Guarajuba! Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá. Vai endoidando tudo pra mim, vai, vai. Quando vê os caras doidos, quando vê os caras doidos, quando vê os caras doidos, quando vê os caras doidos, quando vê os caras doidos. Aquece tudo! O show já tá no grau, o show já tá no grau, o show já tá no grau. Tá no grau, tá no grau, tá no grau, tá no grau. E quem tá feliz, joga o bracinho pra cima, bate na palminha, joga, joga, joga o bracinho, faz o vizinho, faz o vizinho. Guarajuba balançando, sagunino, sagunino. Hoje no baile da Penha o que quer rolar. Suco faria pra essas meninas dançar. Os amigos já estão cada um com a sua missão. Mas o nosso ator já... Hoje, qual o papo? Qual o papo hoje? Hoje eu vou para a marola, fica de marola. Se dá botozinho do jeitinho que ele gosta. O ED é considerado, tá na área. Moleque bom. Eu os marqueteiros do Vanguard. Fica de marola. Senta a botazinha do jardim. Alô, família Teixeira. Hoje eu vou pro rolê. Joga, joga, joga, joga, joga. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar. Frenético, irmãozinho. Quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Hoje, considerado a estátua, já falou. Hoje, hoje eu paro. Vai, Lolo, prestação! Hoje eu vou virar! Lolo, prestação! Hoje eu vou virar! Para, Lolo! E as meninas, canta assim, ó! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que... Bora primeiro, novinho! Jogador, empresário, artista... E o Valdo, né? E o DJ do rock. Loucura, e o DJ do rock. Eu admirava essa novinha nas antigas, agora... Só quem tá solteiro aí! A Patrícia! Ai, eu venho também! Mas aí, mulher, vou falar o que podia falar. Vai dar por cima, tu quer vir pagando de treinada. E a safadinha, hein? Dona, tudo que é zaraba. Alô, safadinha, você que vem, safadinha. Pura para. Os Cobra Verde, Guarajuba, muito obrigado, meus Cobra Verde, frente a frente. Pura para, muda a bunda trava. Faz um movimento, reflete. Toma na pressão, mano! Cara de braba que me lama, Luca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela escuta. Me mandou embora de casa e me mandou. Dá um gole e canta na cerveja, vai. Voltei, voltei. Ei, Jean Josiane, obrigado, amigo, também. O PA do Tauá tá com a gente, alô, PA. Voltei. O Vanguard voltou, Guarajuba. Todo mundo gosta muito dessa. Como não beber? Como não beber? Agora o Edson Bustelina sabe cantar no começo, ó. Na sala, no chão me deito. E a cabeça não para, solidão. solidão. As mulheres gostam muito dessa aqui. Querendo. Aquelas mulheres que estão sofrendo, dando a volta por cima. Agora vão cantar bem alto. Vindo da minha. No Vanguard elas cantam. Me fazendo idiota. Canta mulherada, vai. Não vou. Só a mulher que deu a volta por cima vai cantar essa música pra gente, tá bom? Me provocou. Eu quero escutar aqui. Tudo. Só vocês. Se prepara, é chumbo trocado. Mulherada. Porque eu mereço um recomeço. Tá bonito. Tenho o direito de amar e ser feliz. Canta, mulherada, vai. Porque eu mereço. Rafael do Chapanão, Paulinho Segurança, mereço. O Miquim. Quero fazer. Que mozão! Sempre que. Ah, moleque! Porque eu mereço. Deixa com a gente. Amar e ser feliz. Canta vocês! Pode chorar. Pode. Pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode. Pode chorar. No paredão mais pobre da Guajita, a notição. Gente, estou aqui com meu parceiro Flávio Monteiro, um dos caras responsáveis por trazer o Vanguard aqui em Guarajubal. E eu queria uma salva de palmas para esse carinha que incansavelmente trabalhou para trazer em Guarajubal o nosso Vanguard. E é verdade que a gente fala que a gente ama esse povo de Guarajubal. Flávio é uma das vilas aqui de Marapanim que mais representa o nosso Vanguard. Eu queria que todos vocês agora levantassem a mãozinha pra cima e fizessem um vizinho pra ficar bacana na foto que a gente vai divulgar no Facebook, no WhatsApp. Joga o teu bracinho pra cima, você que gosta do Vanguard, você que já curtiu o rock com o Vanguard, joga o teu bracinho pra cima, faz um vizinho de positivo, um vizinho de vitória pra ficar bonito o Guarajubão, que a gente vai curtir até de manhã no festival da Pata do Caranguejo! Vamos lá! Pega a gatina agora! Bora! Assim, ó! Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro. Eu não sou fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara da sala de aula. Escrevia na parede, ainda te amo, amor. O repertório novo do Barão, papá! Joga pra cima, seu menino! Dormir sem seus abraços, acorda sem você. Sonhar com teu sorriso e não poder te ver. Falar de madrugada na cama vazia. Irãozinho, vereador do povão Paulino Gama. Tá complicado. Pra mim, um dos melhores. Imagina. O Loro Prestação, considerado bastardo juntinho, meu irmão. Bom, bom. Vamos caiar. O que eu mais quero é ter você comigo. Paulinho Gama. Paulinho Gama. Já faz 10 anos que você saiu. O Éder, considerado um tozinho de engraçado. E o Gelves. Por outro amor inventado. Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro. Eu não sou fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara da sala de aula. Escrevia na parede, ainda te amo, amor. Eu não tenho carro, não tenho dinheiro. Eu não sou fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara da sala de aula. Júlio Pereira, secretário de pesca. Pega a gatina. E bem-vindo, fique à vontade. Aqui é o interior, terra de gente bonita que tem seu valor. A gente não tem besteira, a gente chama na pressão. Chama a gatina agora, aperta ela 50 centavos e dança, vai. Bem-vindo, fique à vontade. Aqui é o interior, terra de gente. Meu amigo Elias Netos falou, tá com a gente, alô Elias. Sabe quem é nós, o Genino? Ele é Joana, ó. De verdade, aumenta o som do paredão. Galera do interior! Galera do interior, é foda. Bora tomar uma, bora beber, bora, galera. Olha ali meu parceiro Luizinho, o Caio e o Nego Mandoleiro. Bora tomar um. Formou um bonde, meu irmão. Bebê, bora, galera do interior. É foda, respeita bebê. Quem pra curtir não tem hora. Eu acho que não. Não dá pra segurar a dor de um. Juscelino! Eu acho que não. Deixei tudo que eu. Família Teixeira, bora beber, bora beber, bora amanhecer, vai. Deixei meu cachorro de nome dourado. E a vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão. Bora meu laço, meu velho Simão. Eu acho que não. Vocês! Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Saudade da fazenda, rodão de viola. Meu par de esporas, amigos vaqueiros. A parceiro Kelton, alô Kelton. Um abraço pra você, Kelton. Alô, Batata, traz uma pra mim aí, Batata, pelo amor de Deus. Hilda Modesto, ela é vencedora. Juntinha com o Wanderson, gerente. Wanderson na gerência do Treme Tudo Vanguard. Se for pra viver desse jeito. Bora, gente, paga uma pra nós. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance e uma distração. O meu corpo era sua diversão. Nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, roupas pela casa. O cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar. Caiu a madrugada, viu que tava errada, tá desesperada. Tá louca pra me encontrar. Bebe logo! Então bebe, vem me procurar. E bebe! Ou bebe, vem me procurar. A solidão tá me custando caro. Que o barato que eu compro não dou conta de pagar. No escuro do... Onde é o cara pegar a gatinha pelo braço, dançar coladinho com ela, fazer o caqueado, pai dela? Vou pra meu rolê pra te esquecer e volto. Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai. Olha o Juscelino, é pra frente, dois pra trás. Baby! Ô, oh, baby, volta pro seu nego. Como então eu bebo? Como então eu bebo? Bebe de graça! Volta pro seu nego. Como então eu bebo? Como então eu bebo? Baby, volta pro seu nego. Como então eu bebo? Como então eu bebo? Baby, volta pro seu nego. Como então eu bebo? Como então eu bebo? Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar. Me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar. O motivo eu já sei. O campo é minha felicidade. Mas só que ele não deixa ela sair da cidade. Eu moro na zona rural. Ela faz faculdade, sempre tá na capital. Família dela não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Família dela, sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar... Meu irmão, se eu tivesse aí embaixo agora, eu ia ver o caqueado do maestro, meu irmão. Tô te falando. Calma, papai. Eu prometi não mais te procurar. O Paulinho segurança. Olha o Paulinho, aniversário dele também, ó. Junto com o Rafael do Chapadão. O seu assessor Miquim. É verdade. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente. Você que tá afim de beber. Amor! Já! Já que me ensinou a beber. Me ensinou foi? Já que me ensinou a sofrer. Então. Me ensina, por favor, como é. E a poeira levantando, a poeira. Já que me ensinou a beber. Já! Já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Rapaziada de São Paulo, galera do Mato. Cada virado mangolada. Abre o som do paredão, bota marão. Treme tudo, vanguarda, o som no momento chegou. Independentemente, sempre as melhores, meu irmão. Fui só ganhar um beijo seu. Logo, logo. E logo me apaixonou. O maestro. O DJ fazendo. Maestro. Te amando, te conquistando, baby. Deixa eu te mostrar como eu posso te amar. Quero estar sempre ao seu lado. Agora eu estou apaixonado por você. Faz o caqueado. Isso, faz o caqueado com ela, vai. É por isso que ela vem pro Vanguard. É pra te puxar ela pra dançar, covarde. Vai! Maestro, maestro DJ Valdo Alves. Isso é muito bom, cara. Isso é bom demais. Dança com ela, dança com ela. A noite acontece, teu corpo enlouquece. você fala pra ela, meu amor. Teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer. Pensando em Paulinho você. Gama, Angel e Josiane. Vai tocar no bar do Limite Pub! A imagem do prazer. Guarajuba! Marapani! Eu canto pra você. Eu vivo pra você. Agora somos um só. Um só coração. E um só coração. E o Vanguard toca desse jeito. Tudo aconteceu. Gilson's Lanches, a moral das aparelhagens do Pará. Ele também é Vanguard, meu irmão. Me dei de sonho com você. Eu te falei que hoje era tudo. Minha produção de luxo joga fumaça pra mim pra ficar bonita. Ei, você. Onde? Do outro lado. O Anderson Pintor, família Trindade comigo também, ó. Esconde essa canção que fala de um amor que talvez nunca tenha amado. A voz do coração não cala. Você talvez não tenha escutado. Agora eu vou beber. São pequenas emoções, pequenas festas que acontecem no silêncio, às vezes sem simples conversas. A vida mesmo que às vezes sofrida é tão curta e tão bonita pra não ser vivida. Quem lembra pode cantar bem alto comigo, vai! Como se fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento, como uma estrela iluminando o meu parceiro Janderson, pelo da JM Multimarcas, e a galera também da Cuba de Marudá. Essa galera que veio fazer o bem, Guarajuba. Eu sou apaixonado. O nosso muito obrigado a vocês, viu? Como se um grande amor viesse no raio e apagasse o que não se acende mais. Outro lado do rádio. Aquelas que dão cena. O nosso amigo Jacaré, ele toda a nossa família Trindade comigo. Tic-tac, tá na hora, meu amor. Vê se não vai se atrasar, baby. Eu já tô imaginando a festa no programa Janelas para o Passado em maio. Em maio, meu irmão. Tic-tac, bate o coração. Edmilson, o nosso secretário vai ser patrocinador dessa festa aí, viu, meu irmão? Tu me traz teu cheiro, mas descobri. Só quem se lembra pode cantar bem alto. Onde você está, meu amor? Por que sumiu? Meu amigo Jefferson Mais tá comigo desde cedo, cara. Um cara muito sangue bom, viu? Já não sei. Jefferson, pensa. Sabe que é nós, meu irmão? Me diga se não quer mais. O Eder e o Tozinho de Aça. Sei que sou forte. Cadê o Juan Figueiredo de Aço? Não vai me abandonar, pelo amor de Deus. Espero certo do mal entendido e que você chegue logo pra me amar. Eita, Guarajuba! Quando o Manguari chega, chegando de verdade. Emoção, curtição. Quando o sol chegou, clareando o dia, foi pra me socorrer. Cuidado que ele dá beijo. Da noite que eu vinha. Paulinho e Valpressão, meu amor. É que nessa cidade tudo ficou entre nós dois. Vê sua música bonita, essa música, garoto. Uma noite em claro e o claro da noite vem depois. Que aperta o peito, é o tempo, é o cheiro, o amor é assim. Canta pra ela. Eu quis você pra mim. Eu quis você pra mim. Aqui nessa cidade as... Aqui na frente a família Teixeira dando um show no Vanguard também, meu irmão. Na chuva da tarde. Já fala desse maestro, é meio doido. É sempre assim. É pra dar sede, pai, vai. Eu te procurei. Considerado as tapas. Cheguei minha. Até porque boneco sabe que tem que variar um pouquinho. A gente sempre bebe, curte, se diverte de montão. Sabe que é nós, meu irmão. A minha. O Lobo Prestação. Vai, Luciana, canta aí. Cheguei pra cantar. Na beira do rio. Meu coração. Mandei a saudade te buscar. Pra perto. de mim. Quem sabe pode cantar. Se eu debrucei sobre meu pé, aquelas que não sejam. Um beijo no tempo segurei e guardei pra você. Aqui, aqui. Canta, mulher. Vai. Estou apaixonada por você. Fala o tamanho. Que é grande, sim. Vai. Que é tudo em. Fala pra mim, minha filha. Maestro DJ Valdo Alves. Fala logo, mulher. Eu estou apaixonada. Mais uma vez, canta, vai. Eu estou apaixonada por você. Amigo Gil, Lohan, a Luísa. Curtindo a sequência do Valdo Alves. Assim. E tomando todas com a gente também. E sei porquê. Eu faço, penso em você. Fala, mulher. Que eu estou apaixonada. Agora gira ela no passinho, gostosinho, você. Fico esperando um minutinho. Fala, Jean do Barreiro. Mesmo que seja um beijinho, né? Só pra ganhar um beijinho. Já é. Rapidamente, depressa dizer. Fala mais uma vez. Eu estou apaixonada. Geração Eletrizante. 3, 2, 1. Quero encontrar você no baile da saudade. Daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os copos se esfregando e eu te procurando. Volta, volta, volta, volta, volta, volta. Você é amor. Volta. Música do Raul, volta. Eu te juro. O Tozinho engraçado. O cururu que vão amanhecer no Vanguard comendo pão de novo. Ah, seu carinho me beijando, me fa... Equipe come pão, é? No baile da saudade, tô louca pra dançar. Tô sempre na expectativa de te encontrar. Volta. O nosso amigo Igor Pé, lá no Tamar. Ele é essa primeira dama. Fala, Igor. Sabe que é bom. Volta. Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Volta! Volta! Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta! Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Gilson's Lanches. Everton Designer. Paulinho Gama. Paulinho Gama. Escolher. Meu Deus do céu. E nada é tão difícil. E nada é tão. A música da mulher que tem dois amores. Ê, mulher. Você é a minha vida. Ele é danada. Você é o que eu preciso. E ele é meu. Olha aí. Tudo. Ser feliz desse jeito não é só comum. Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele. Eu não vivo sem. Minha produção não me abandona, pelo amor de Deus. Não me peça pra parar. Olha, pai, amor, só te olho. Acostumei. Casa tá com ele, namorando com você. Eu amo ele e você. Alô, Malu da Praia. Amor, meu coração pede só pra ti. Essa música aqui, aquele CD que a gente vai curtir lá em Vista Alegre do Pará daqui a pouquinho, no Círio de Nossa Senhora do Livramento. Se eu não te ver, vou chorar. Para, Jumar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Coração da Josiane, vai a mil agora. Uma vontade louca de... Cadê isso? Cadê ela? Você. Olha o caqueado que ela faz. Não desgrudar. O Alexandre, sua primeira dama. A Vivian Souza, muito obrigado a vocês. Não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, eu quero te namorar. Região. E chuva não trazem pra... Com certeza já escutou essa música aqui, meu irmão. Não havia sorriso. É o tipo de... de música que vale o ingresso do cara. Se fosse 30, 20, 50, eu pagava, mano. Uva não trazem. Bora dançar, bora beber! Maestro DJ Valdo Alves! Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Pintados de água, chega o pai, amor, urgente. Raio de luz e amor. No passinho vai. Eu gosto muito dessa aqui. Dessa aqui eu gosto. Eu vou deixar essa música tocar tudinho. Pra ela ficar no CD de hoje, cara. Já me pediram essa música em Belém. Elias Batidão. Família chupa essa, lá de Capanema, junto com a família, na Farra e a família Teixeira de Guarajubal. Chupa essa! Foi mentira que foram falar de mim pra você. Só tenho olhos pra ti. Só o homem que é sincero canta essa música pra primeira dama, assim, ó. Não quero. Quem é sincero aí? Tem algum homem sincero aí? Tem? Só os homens sinceros vão pegar a primeira dama agora e vão dançar e cantar essa diva! Quem é sincero igual o Valdo aí, que nunca traiu, joga o bracinho pra cima aí, quem é sincero? Faz o vizinho! Faz o coração também! DJ Elias Batidão. Já já tem a volta do Fabinho, tem o Val Pressão. Coisa boa. Foi mentira que foram falar de mim. Pressa do Lobo Prestação, lembra? Pra ti. A toca do Lobo da Pedreira. Ti, meu... Muita loucura por lá, meu irmão. O Paulinho Gama considerado astados também. Quero ou não, me afasta de ti. Paixão. Com você posso tudo. Onde? No treme tudo, vanguarde que é show. Aqui frente a frente com você, gente. Tradição, continua. Na festa, no Festival da Pata. Treme tudo, vanguarde agora. Encruçar. Valdo Alves. DJ Fabinho, vão com Val Pressão. Vem com força e emoção. Pra tocar no seu coração. Quem tá tocando? Fala pra mim. Treme tudo, vanguarde agora. Encruçar. DJ Valdo Alves, DJ Fabinho, vão comandar. A gente vai se envolver. Eu e você pra sempre. E o Vanguard. O meu parceiro Elias Neto também, o Genino. Elias Batidão, o DJ Camp. Genino e Joana, muito obrigado a vocês aqui da família Vanguard, viu? Todo mundo junto hoje. Aqui no Festival da Pata do Caranguejo. Foi mentira o que foram falar. Lá no Bar do Limite. Pra você, só tenho olhos pra ti. Só penso em ti, meu grande amor. Não quero ou não, me afasta de ti. É toda a galera de Marudá, né? Chão, com você posso tudo. A nossa equipe que vem de Marudá, o nosso muito obrigado a cada um de vocês aí. É show. Um abraço, Valdo, valeu! A tradição. Continua. Canta pra mim. Treme tudo, vanguarde agora. Encruçar. DJ Valdo Alves, DJ Fabinho, vão comandar. Vem com força e emoção pra tocar no seu coração. Treme tudo, vanguarde agora. Encruçar. DJ Valdo Alves, DJ Fabinho, vão comandar. A gente vai ser os passos do Rapijão, Rodrigo e André. Eu e você pra sempre. O meu parceiro Lohan, lá de Marudá, toda a cúpula por ali. DJ Valdo Alves, DJ Fabinho, vão comandar. Vem com força e emoção pra tocar no seu corpo. Bora acompanhar o cenário agora, vai. Treme tudo. O maestro tá na produção, fica maluca por ali. DJ Valdo Alves, você quem mais dois, se é o DJ ou comandar. A gente vai ser invadido. Eu e você pra sempre. E o Vanguard. Jeando Barreiro. Bora lá, Hugo do Algo! Eu te falei que hoje era tudão de verdade. Falei, não falei? Ed Roots pra vocês! É o festival da Pata do Caranguejo, Arajubá, o Vanguard toca pra você. Viaja, viaja. Vem de Marudá. Eu acho bacana do reggae ou gravição, meu irmão. Vou te contar. Aí o gerente Van salina tudo perfeitamente. Aí o bicho bate, ó. Fala, Miki! Aí o cara imagina a imagem de Marudá, Gudo Al, Praia do Leme, Crispim, meu irmão. E viaja! Eu acho que eu vou amanhecer por lá hoje, viu? Meu motorista particular, nego bandoleiro. E nego, não vai beber muito, pelo amor de Deus. No limite, Bubi! Paulinho Gama. Angel e Josiane, do bar No Limite. Fechado com o maestro! Na batida! Gostei de ver a produção! Vai! Já falou desse jeito, mano. Olha, gente, a festa hoje começa à tarde, o festival esportivo. Tem mais de 15 comunidades já confirmando presença hoje, domingo, meu irmão. E segura que o Vanguard chega mais uma vez. Já já tem o Fabinho. Cadê você, pequeno mestre? Chega aí, Fabinho. Olá, viagem! Gilson's Lanches. Maestro DJ Valdo Alves. Essa eu dou valor considerado. Everton Designer nem fala nada. Everton Designer. O meu produtor oficial, muito obrigado por ter vindo. É um cara que tem uma parcela muito grande no sucesso do maestro. Valeu, Everton! Sabe que nós. E a viagem! Você levando essa menor catacuíra. O Robson feliz da vida. Cadê ele? Cadê ele? Está sentadinho ali, ó. Aniversário dele pra completar. O Cruzeiro do Jussateu ganhou. Os vídeos, tá dando sorte os vídeos, né? É grande verdade que o Vanguard detona em todo o estado. E cada vez mais que a gente vem na região de Marapani, a gente é muito bem recebido. A gente sempre fez uma expectativa muito grande pra essa festa. E a gente vê o sábado, muita gente aqui curtindo. É um sucesso verdadeiro do Vanguard com a galera de Guarajubal e toda a região de Marapani. Por que não dizer os visitantes também que estão aqui hoje? Fica aquele abraço do Maestro Valdo Alves a cada um de vocês que fazem o ver. Muito obrigado de coração. Vou chamar o Fabinho aqui pra comandar o espetáculo. Daqui a pouquinho tem o Valpreço, a festa não vai parar. Só vai parar quando vocês quiserem. Minha produção! Maluco esse Valdo, vou te mandar! O pintinho do Capricho dos Lanches! Quando florescer, mas logo amanhecer. Agora que o Caio vai beber, Caio! Você minha vida. Ele, Luizinho. Meu bem, eu te amo. Fala, Luiz! Quando acontecer, mas logo florescer, pela vida normal, meu amigo legal. Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida. Puxa ela pelo braço. Me leva a você. Isso custa ali. Isso tudo é normal. Olha os passas hoje, né? Formou. Chibica, o Edson Costelinha, o Pet e o Gustavo, meu amor. De cuca legal. Vou te contar. Estão aprendendo a conquistar o mundo. Pique o cérebro, é. Essa é do tempo do Júnior Chaves, ó. É, meu irmão. O Júnior Ferreira, secretário de pesca, patrocinador da festa do programa Janelas para o Passado em maio, confirmado o Vanguard em Marapani. Eu vai tocar sim, ó. Sou filho do Raimundo e da Dona Maria. Lá em Marudá, da boca do Amazonas. E o Louro Prestação quer sair pra conhecer. Lá vem o Fabinho Furioso. Tenho vontade de um dia ser gente. Amigos do bairro do Abacate, o Rian, o Elton Lucas Bomba e o meu parceiro Camarão também. Eu me orgulho de ser América. Lá no Carlos Bar. Cururu, cururu. América do Sul. Sequência que vai rolar no Mixon, tô sabendo, viu? Cê sabe, sabe, eu sei que um dia. Bora, Tozinho! A minha vez vai chegar. Amigaçada! E com esse tal de cruzeiro. Cadê o caiaque? Cadê ele? Eu vou ver se cago nos Estados Unidos. Show. E volto. Eu vou ver se cago nos Estados Unidos. Espaço Mirado Arabijá, meu parceiro Rodrigo, o Andrei também com a gente. Fabinho, quem gosta de saudade, inclusive você vai continuar na pegada, é o meu parceiro Caio, ele, o meu amigo Luizinho, galera sangue bom que tá com o Valdo ali, ó. E o nego bandoleiro, motorista particular, doutor Léo disponibilizou ele. Já sabe o porquê, quer ser importante. Doutor Léo da Climótica, junto com o Fabiano Carvalho, parceiro lá, se ateca. Detalhe, doutor, que o meu motorista tá embriagado. E da Dona Maria. Mas ele dirige melhor assim. Da boca do Amazonas. Guarajuba! Vai, Fabinho! Tu sabe como é que se faz as paradas, né? Meu parceiro Neto, vem da pescada. Agora dê um abraço pra você, Yaro. Oh, baby. Como é que é? O que é que eu vou fazer? Vem aqui me pega. a fuga também, meu parceiro Lúcio. Leandro Soares, ele, meu parceiro Mauro. Mauro 3D, meu parceiro do design por ali também. Bora, Everton! Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer sem você? Alô, pelado de tsunami! Na minha... Fala, pelado! Então vem! Cadê você, pelado, hein? Ser feliz, vem, meu bem. Família Teixeira, vamos lá, família Teixeira. Cheguei até a pensar que era meu fim, ai de mim. Então, vem, vem, vem, meu bem. Vem, sim, então vem. Vem, Ciro Elber! Oh, minha filha! É tão lindo, amor! Quando a gente faz em quatro paredes, e a gente faz, parece que o mundo foi feito. Seu parceiro Elber do design, tá por ali administrando e comandando tudo. Inocente ver, tudo e mais um pouco, vem morar. Me bate uma saudade, um vazio. Everton Designer. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. Eu passei o boneco Tato por ali também, toda a tropa. Abraço pra vocês também. É amor sem fim. Meu parceiro Júnior Subim, JM, Multimarcas. Galera da Cuba, também de Guarulhos, meu parceiro Lohan. E dança, e vai no caqueado, caqueado, e só no caqueado, vai, vai, vai. Esse Vanguard é uma loucura. O Garagunchi dançar no Goladinho. Então vamos, vai. Vamos parar de brigar, não quero lhe dizer adeus. Olha aqui a gente. A gente dá certo na cama. Tô aqui com meu parceiro Capricho Lanche, junto com meu amigo Luizinho. Ele também, junto com o Nego Bandoleiro, toda a galera por aqui, meu irmão. Aqui, mas sou todo no seu. E o Caio Saudade. Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava. Se eu fosse você, com ele acabava. Pois estou vendo o princípio do fim. Olha para os nossos filhos. Olhe para os nossos filhos. Vão o nosso amigo Jefferson Mais, ele e o Anderson Pintor juntinho com a gente também. Não deixe tudo se acabar assim. Olha que ainda dá tempo, viu? É. Ainda é tempo da gente pensar. E com essa guerra de vez acabar. Bandeira branca, meu bem, culpa. Próximo sábado é Magalhães Barata. Meu parceiro Jean do Barreiro e toda a tropa. Um abraço pra você, Jean. Bora sacudir. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu. Ah, vai. Nosso amigo Canoa, Canoa da Galera, junto com o meu amigo Edmilson e o secretário Júnior Pereira. Fala, Juninho. Podia marcar. É a pegada. A festa do programa Janelas para o Passado e o nosso programa Janelas para o Passado, sabe? Carimbó FM com nosso amigo Edmilson! E do Salão Natal. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar. Só no campo da terra firme, lá no Cinerá. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. O nosso amigo Hélio junto, o nosso amigo Alan juntinho, curtindo o Vanguard Montão da Lenda. Outra hora do canto, outra data pra poder se enterrar. Carro dos carros de bar. Você pode. Esse é morar. Achar decente, me minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Olha eu. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. Abaixa, cadê o Valpressão, meu irmão? A gente conta de cá. Eu tô aqui com meu parceiro, parceiros do Lobo Sound, junto com a família Trindade, todo mundo curtindo até de manhã. Alô, Rodrigo, Rodrigo Trindade, meu irmão. Aqui. Meu amor, eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela pra ser meu amor. Não sei porquê ela com outro foi casar. Já sou o homem que ela sempre quis amar. Eu sou seu amado, amigo, e os finais de semana ela fica comigo. Lembrei só de tiros, hein? Olha, tô te falando. Ela casou porque de tudo ele tem: carro, casa e dinheiro. E ela? E ela quer bens. Não casou comigo. Por quê? Porque eu nada tenho. Então a gente se reencontrou naquela festa, onde o Vanguard tocou a nossa linda canção de amor. Eu amo.